Muito boa tarde a todos. Vamos continuar o trabalho. Nós temos muito, muito, muito o que fazer. Muito trabalho para fazer. Porque nós temos as pessoas que chegaram agora, as pessoas que chegaram no início deste trabalho espiritual, e tem outras que nós estamos trazendo que não tem nem a mínima ciência de que esse trabalho exista. Por isso é importante a divulgação, quanto mais melhor, porque existem outras vidas, outras pessoas que ainda estão por vir para conhecer este trabalho, que só está começando. No momento, em média, 60 mil inscritos ainda é muito pouco na frente do que vai acontecer no futuro. Vamos falar um pouco dos espíritos, ou seja, de nós mesmos, porque todos nós somos espíritos, seja dentro de um corpo físico, seja fora de um corpo físico, somos espíritos. Quando a gente fala dos espíritos, nós estamos falando dos espíritos, tanto encarnados como desencarnados. E existe uma escala espírita, uma escala dos espíritos. Existem os espíritos imperfeitos, existem os bons espíritos e existem os espíritos perfeitos. Vamos começar pelos espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, adivinha só quem são? A maioria dos que estão na Terra. Não todos, mas a maioria. Uma grande parte. Pelo menos 70, 75%, no mínimo. A grande maioria. Os imperfeitos são aqueles que se comprazem no mal. São aqueles que são carregados de tudo quanto é a paixão. Egoísmo, arrogância, soberba, leviandade, a felonia, a cupidez, a maldade. Estão ligados a vícios, todo tipo de vício. Dão mais vazão à matéria do que ao espírito. A matéria fala mais alto. Os prazeres da matéria e tudo mais falam mais alto. Deus, a fonte divina, inspira essas pessoas, mas elas não compreendem quando Deus inspira. Deus fala na mente delas, fala no coração, mas elas não dão ouvidos, porque não compreendem Deus, porque são materialistas. Os espíritos imperfeitos existem várias categorias, pseudo-sábios, os neutros, os levianos. Sabe quem são os neutros? Os neutros são aqueles que não fazem o mal. Eles não fazem o mal, não, mas também não fazem o bem. Neutros se enquadram na categoria dos imperfeitos, porque se fossem bons espíritos, eles não iriam conseguir ficar sem fazer o bem. Eles iam ter que fazer o bem. Eles iam ficar incomodados, eles iam ficar nervosos, agitados. Eles têm que fazer o bem. Pseudo-sábios, aqueles que acham que sabem muita coisa, até têm um certo conhecimento, mas não têm o conhecimento tanto quanto ele acha que tem. Esses são os pseudo-sábios. E os levianos? E os batedores? Todos imperfeitos. Nós temos nos imperfeitos diabretes, quiumbas, zombeteiros. Esses estão tanto na esfera astral quanto na esfera física, encarnados. Nós temos diabretes encarnados, nós temos quiumbas encarnados, nós temos vampiros astrais encarnados. Já viu essas pessoas que gostam de zombar dos outros, gostam de colocar uns contra os outros, gostam de ver o circo pegando fogo, briga, atiça, briga, vai, vai, briga, vai, vai, vai. Sabe quem são esses? Eles estão disfarçados num corpo físico. Mas é um diabinho, um diabretezinho, desse que tem asinha, voa. Encarnado. E algumas vezes, é um gato. Ou é uma gata. Tem olho claro, tem um cabelo bonito, tem um corpão. E muitas das menininhas perdem a linha para eles. Não é assim que se fala aqui? Perdem a linha. E muitas delas ficam com eles. Aí começa a ter um relacionamento. Aí eles mostram quem eles são. Grosseiros, batem nelas, ofendem, tratam mal. E elas continuam querendo ficar com eles. Por que elas continuam querendo ficar com eles? Porque elas são iguais a eles. Estão na mesma sintonia. Gostam de demônios. Se trouxer um homem de bem, carinhoso, afável, amoroso, compreensivo, trata bem a mulher, ela não quer, não. É sem graça. Esse, não. Eu gosto de capetas. Eu gosto de demônios. Eu sou mulher de malandro. Eu gosto de apanhar. Eu gosto de ser maltratada. Ele é um espírito imperfeito e ela também, porque ela gosta dele. Esses são os espíritos imperfeitos. E os bons espíritos? Os bons espíritos, eles não são perfeitos. Eles têm defeitos. Eles têm até uma paixão ou outra. Tem, às vezes tem um probleminha com a soberba ou com o egoísmo, mas a parte boa fala mais alto do que a parte negativa. E eles sabem que tem essa parte negativa, admitem e lutam contra ela. Às vezes tem um problema com uma promiscuidade, mas a parte boa fala mais alto. Então, o que eles fazem? Eles ficam lutando contra as tendências más porque sabem que está errado. Ainda não atingiram a perfeição. Mas a parte positiva é maior. Então, eles querem fazer o bem, gostam de fazer o bem, amam o próximo, respeitam o próximo. Esses são os bons espíritos. Que as qualidades do espírito falam mais alto do que as da matéria. O espírito fala mais alto do que a matéria. As virtudes do espírito. Eles lutam contra a matéria constantemente. Lutam contra os instintos, as tendências mais da carne. Eles ficam lutando contra. Francisco de Assis. Por que que Francisco de Assis ficava se cortando, se mutilando? Francisco de Assis fazia isso. Sabe por quê? Porque ele sentia desejo sexual quando ele via uma mulher bonita. Só que na época dele, como tem muito tempo, isso era visto como pecado. Então ele achava que ele estava pecando. E aí, para se redimir para com Deus, ele ficava se cortando. Uma coisa que ele não era para fazer, porque é natural. Ele está num corpo físico, ele tem hormônios. Ele tem hormônios. É normal sentir desejo por uma mulher. O que ele tem que fazer é não sair que nem um animal no cio, louco, dando em cima de tudo quanto é mulher. Ele tem que se segurar. Mas ele pode sentir o desejo. Assim como padres não podem casar e freiras não podem casar, isto é coisa de um planeta primitivo. Não tem nada a ver. O certo era os padres poderem casar e as freiras também. Não existe isso. O homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Tirando a parte das outras opções sexuais, eu não estou fazendo essa separação. Claro que pode, o homem com homem, a mulher com mulher, o que você gosta, o que você deseja, nada disso é proibido. O que eu estou querendo dizer é que deve existir um casal. Seja de dois homens, um homem com outro, uma mulher com outra mulher, uma mulher com um homem com a mulher, não tem problema, mas tem que ter. Ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para viver sozinho. É por isso que tem muitos padres que fazem isso na encolha. Ele está pecando? Não. Ele só está indo contra uma regra que o homem criou, não Deus. Ele está indo contra uma regra que o homem criou, que diz que padre não pode casar. Isso vem lá de trás. Catolicismo está atrás, é trazido até hoje. Está na hora de mudar, né? Está na hora de liberar o casamento para os padres. Agora vão cortar a cabeça do Pedro fora. Liberar o casamento para as freiras não tem problema nenhum. Seres de outros mundos, evoluidíssimos, extraterrestres. Você fez de propósito para deixar o Pedro, né? Não, você fez. Você fez. Você fez. Foi ela. Ela foi intuída a mandar você fazer para ele. É. Porque ele é... As coisas saíram do controle e ele fica louco. Então, tá na, lá, os extraterrestres evoluidíssimos, eles são missionários. Eles saem do planeta deles para ajudar planetas primitivos. Eles têm seus companheiros, suas companheiras, que eles amam. Por que que um padre não pode casar, uma freira não pode casar? Não tem problema. Jesus Cristo casou. Jesus casou. Jesus Cristo casou. Teve filhos. E os espíritos perfeitos? Os espíritos perfeitos. Aqueles que já atingiram a perfeição são esses que vocês chamam de arcanjos, querubins, Jesus Cristo, que vivem em corpo átmico, que vivem em corpo mental superior, que vivem em corpo búdico, que não tem mais um corpo astral. Esses não têm mais paixões nenhumas, não têm mais débitos, não têm karmas, são espíritos livres e só fazem o bem. E compreendem o defeito do outro, a primitividade do outro, as dificuldades do outro. Eles compreendem. E tudo que eles mais gostam é de instruir. Eles são ótimos professores. Eles adoram instruir os menos adiantados. Essa é a maior alegria deles. Descer para vir instruir os menos adiantados. Então, esses espíritos, vai ser um prazer imenso para eles, para Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Gabriel, Jesus Cristo, vai ser um prazer e tanto para eles descer aqui, canalizar com a Sabrina, com a Jaciane, com a Juliana, para trazer uma mensagem para vocês, para que vocês possam evoluir. Vai ser um prazer e tanto para eles. Eles ficam uma alegria total, que nem vocês quando vão no churrasco. Quando vão na noitada, enche a cara, todo mundo dançando, se pegando na micareta. Fica todo mundo que nem pinto no lixo. Eles ficam que nem pinto no lixo quando chamam eles para vir no planeta primitivo para instruir os outros. Eles adoram fazer isso, ajudar os outros a evoluir. É como se dissesse assim, olha, vem cá conhecer o universo comigo, tu não tem ideia, tu não sabe o que tu está perdendo. É muito melhor do que estar nesse corpo de carne aqui na Terra. O que eles querem é que vocês abandonem logo isso, corpo de carne, perispírito, viver em corpo mental, espírito livre no universo. Esse é o futuro de todos nós, de mim também. Esse é o nosso futuro, virar anjo, arcanjo, atingir a angelitude. Todos nós seremos anjos, todos nós seremos arcanjos, querubins, serafins, e um dia seremos Jesus Cristo. Um dia teremos a mesma evolução que ele. Só depende de nós se vai ser mais rápido ou se vai ser mais lento. A espiritualidade já vem tentando trazer a realidade espiritual para cá, para a Terra, para cá, mundo materialista. Vem tentando trazer a realidade espiritual da forma que o humano possa entender, e bem devagar, sem sacrificar as consciências de ninguém, devagarzinho, aos pouquinhos. Tem muita gente, tem gente que percebe, tem gente que não. Quem está ligado a Deus percebe que alguma coisa tem ali. Querem os exemplos? Alguém aqui já ouviu falar em Júlio Verne? Júlio Verne? Jules Verne, nascido na França em 1828, desencarnado em 1905. Suas obras: 20 mil léguas submarinas, A volta ao mundo em 80 dias, 5 semanas em um balão, Viagem ao centro da Terra, Viagem à Lua, submarino. Já ouviram falar nessas obras? Só que ele trouxe através de uma ficção. Essa ficção, todas essas ficções, trazem a realidade do plano espiritual sem as pessoas perceberem. É trazido através da ficção. Viagem ao centro da Terra. O que é que tem no centro da Terra? Outra dimensão. Nós temos os intraterrenos e também nós temos os espíritos das trevas. Agartha, lá embaixo. Só que não é junto com os espíritos das trevas. Cada um no seu quadrado, na sua dimensão. Nós temos as dimensões sombrias, o abismo. Viagem ao centro da Terra. Quem é que viaja lá no centro da Terra? O Aeróbus. O Aeróbus desce e vai lá. Viagem à Lua. O que, que tem na Lua? Ah. Sabiam que a Lua é uma prisão? Lá está a base do principal dos guardiões superiores. O Pedro já foi lá em desdobramento. Ele viu os monstros bem feios na cela, esperando para ser expurgado do planeta Terra. Pedro já foi lá. Vinte mil léguas submarinas, volta ao mundo em 80 dias, submarino. Alguém já ouviu falar aqui em Ranieri? O livro de Ranieri, O Abismo, Aglon e os espíritos do mar. Então, aí já foi depois. Júlio Verne era médium. E ele nem sabia que estava sendo usado por um espírito para escrever os livros. Através do quê? Mediunidade intuitiva. As coisas vêm na cabeça. Nossa, que ideia boa que eu estou tendo agora. Vou escrever. Ih, mas nossa, que ideia maravilhosa. Vai escrevendo a ideia. Estão passando tudo para ele. O espírito está passando tudo para a mente dele. Porque os espíritos, eles estão em toda parte. No ar, aqui andando, na subcrosta planetária, debaixo da Terra, debaixo do mar. Eles estão por toda parte no universo. É claro que, de acordo com o adiantamento do espírito, de acordo com a evolução dele, existem uns que ficam circunscritos em daquele determinado lugar. Não pode sair de lá. Exemplo, os que estão no umbral não conseguem sair de lá. Os que estão no abismo estão acorrentados, presos numa dimensão, magneticamente, naquela dimensão. Não podem sair de lá, de acordo com o seu adiantamento. Se é um espírito, quanto mais adiantado ele for, mais ele é livre, mais ele pode viajar por aí. Porque não é todo espírito também que está em nosso lar que pode ir lá no abismo, não. São poucos os espíritos que têm permissão para ir lá. Não é para qualquer um, não. O negócio lá é pesado. O negócio lá é feio. Não é qualquer espírito que vai lá, não. Não é, não. E o corpo fluídico, o perispírito, o corpo psicossomático do humano da Terra, ele é imaterial? Ele é imaterial? Não é, não. Ele é material. Digamos que ele é incorpóreo. Ele é material. Ele só vibra numa frequência mais leve, mais sutil, vaporoso, fluídico, feito do fluido universal do planeta o qual aquele espírito vai habitar. Feito de algumas partículas astrais da atmosfera do planeta o qual aquele espírito vai habitar. Se ele mudar de planeta, sair daqui para viver num outro planeta, aí tem que haver toda uma mudança naquele corpo astral. Ele vai se revestir do corpo astral que condiz com o planeta o qual ele vai habitar. Aí muda, mas muda com a rapidez do relâmpago, muito rápido. O corpo astral muda. Então, Júlio Verne trouxe todas essas realidades espirituais através de uma ficção. Os desenhos também. Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Coloquem na internet, no YouTube, a luta de Seiya contra Cassius pela armadura de Pégaso. Coloquem no YouTube a luta de Seiya contra Cassius pela armadura de Pégaso. Seiya é um garotinho, um rapazinho desse tamanzinho, magrelinho. O Cassius tem 2 metros e pouco de altura. Todo musculoso, todo vascularizado, fortão, a força física absurda, muito mais forte do que o Seiya. Só que o Cassius foi treinado de acordo com a força física, do corpo físico. Já o Seiya foi treinado de acordo com a força do espírito. Por isso que ele fala, não me toque, porque se você tocar em mim, todo o cosmos, eu estou ardendo, meu cosmos está lá em cima, se você tocar em mim, você vai se queimar. Porque ele se liga a Deus, ele se liga ao universo. Você sabe o que é sentir todo o universo no seu corpo? Ele diz isso. Para o Cassius, aquilo dali é um desenho de crianças? Ali está trazendo uma realidade espiritual. Lembra dos Cavaleiros de Ouro? Os Cavaleiros de Ouro, Shaka, de Virgem, Shaka e Mu. Lembra que lá eles dizem que o Shaka de Virgem é o cavaleiro que se aproximou mais de Deus? Ele era puro espírito. Ele ficava meditando aquela aura, aquele espírito todo. A ligação com o Pai. Então, a espiritualidade vem trazendo uma realidade em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. A realidade. Thundercats fala dos felinos, da raça felina. Silverhawks fala da raça dos pássaros que existem, inteligentes. Pássaros inteligentes. Quando o reverendo britânico Vale Owen trouxe um livro, ele demorou para ele aceitar, hein? As ideias espíritas, mas não teve como segurar. Demorou uns 10 aninhos para ele aceitar, mas ele aceitou. O reverendo Vale Owen trouxe A Vida Além do Véu e dizia na Vida Além do Véu a realidade de colônias espirituais, cidades espirituais e tudo mais. Aí, décadas depois, Francisco Cândido Xavier psicografou O Nosso Lar. O que, falaram do coitado? Porque vocês só veem ele agora, né? Depois que tudo se estabilizou. Mas vocês não sabem o que ele passou quando ele estava começando na caminhada dele. Charlatão, mistificador, e toma ali tapa na cara, esbofeteado. É repórter querendo desmascarar ele. Né? Coitado do homem, vocês não têm ideia do que o homem passou. O que o Pedro está passando é fichinha. Aí, o que quiseram dizer quando ele trouxe O Nosso Lar? Que ele plagiou o Vale Owen, o livro. Na hora não aceitaram. Quando ele trouxe uma realidade de uma colônia espiritual, onde espíritos se alimentavam com armas elétricas, tinham armas elétricas, comunicação de rádio. Ninguém aceitou. Os seres humanos não aceitaram. Seres humaninhos não aceitaram. Né? Seres humaninhos não aceitaram. E se a gente trouxer mais coisas novas? Mais profundas? Vai se repetir? Não aceito? Só daqui a 50 anos? Daqui a 100 anos eu aceito. Agora, não. Vai ser sempre assim? Isso é uma característica de uma humanidade primitiva. É uma resistência imensa para tudo que é novo, para tudo que é diferente. Uma resistência com raiva para tudo que é novo. Pelo menos 70%, eu estou sendo bem bonzinho, porque é mais. Não chega a 80%, não. Eu diria que uns 75%, 76% da humanidade da Terra está totalmente dormindo. Dormindo totalmente com relação ao despertar da sua consciência espiritual, de que são espíritos. Dormindo. vivem como zumbis, como robôs. Acorda de manhã, toma café, vai para o trabalho, volta para casa, deita no sofá com uma barriga deste tamanho, com uma lata de cerveja na mão, vê jogo, tem relação sexual com a mulher, tem filhos, casa, tem filhos, envelhece, morre, reencarna de novo, repete tudo isso de novo, envelhece, morre, reencarna de novo, repete tudo isso de novo, como num looping repetitivo. E quando estão desencarnados, sabe como é que ficam? A vida totalmente material. Tirando os que ficam agarradinhos no corpo físico, vagando por aí como zumbis. Vagando por aí. Até que vem alguém, pega, oh, vamos reencarnar aí. É assim o tempo todo. E se você condicionar sua mente a uma realidade espiritual, como está sendo aqui agora? Vocês que estão buscando. Condicionar. Quando vocês desencarnarem, o que vai acontecer? A realidade é outra. Aí já... Opa! Viu o corpo ali? Não, não vou me desesperar. Não, não, não. Desencarnei. Espera aí. Senhor. Pedro, lembra do Pedro lá? Oxo, Akhenaton. Culpa? Nem pensar. Se começar a se sentir culpado porque fez mal o fulano, porque não deu tempo de pedir perdão pro fulano de tal, vai descer, hein? A culpa desce na hora. Tira a culpa. Se perdoa. Eu perdoo todos os meus erros. Deus vai me dar outras chances. Eu vou reencarnar muito ainda. Eu me perdoo. Deus é bom. Ele vai me botar junto de novo com fulano para a gente se acertar. Pode ter certeza que tu, se não se resolveu com fulano, vai voltar para se acertar com ele. Ah, vai. Quantas vezes forem necessárias. Se tentarem 10 vezes e não dá certo, sabe o que eles vão fazer? Se tentar 10 vezes, 10 encarnações, e não tá se acertando de jeito nenhum, toda hora, um mata o outro. Agora é minha vez. Ah, agora é o outro. Agora é minha... 10 vezes. E vão falar... Aí vão chegar lá em cima? Vão falar assim, ó, já foi 10 encarnações, quando não é um, é outro, é cão e gato. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um, vamos botar lá na China, vamos botar o outro aqui no Brasil, deixa eles encarnar 10 encarnações lá na China, 10 encarnações para eles evoluírem bastante, evoluir várias encarnações. Aí depois bota junto de novo. Já evoluíram, eles vão se acertar. Ou então bota um num planeta e o outro no outro planeta. Deixa eles crescerem bastante. Aí depois vai e junta. Daqui a 2000 anos, Deus não tem pressa. Ele não tem pressa. Quem tem pressa são vocês. Vocês querem tudo agora. Imediatista. Vocês querem que o mundo acabe. É um desejo para o mundo acabar. Mas é uma vontade que o mundo acabe. Todo mundo. Parece que quer ouvir a gente falar. Vai, fala hoje. Fala que o mundo vai acabar. Todos masoquistas querem que o mundo acabe. Não vai acabar. Todos os cataclismos que vão ter serão gradativos. Deus não trabalha assim. Não é assim tudo de uma hora para outra. É gradativo. Deus não faz nada de forma bagunçada. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Tanto é que as coisas estão acontecendo aí, ó. A transição planetária está todo vapor. Apocalipse está fervendo. Vai lá, né? Vai na Praia da Barra, lá. Vai lá, no posto 2. Vai lá. Vai lá na Praia da Barra. Vai lá em Ipanema. Vai lá na Farm de Amoedo. Vai lá. Vai no Recreio. Hoje é domingo, né? Vai nos barzinhos. À noite. Nos barzinhos. Vai nas boates. O apocalipse tá todo vapor. E se você chegar lá na boate e falar, na praia, vai lá falar para eles. Fulano, acorda, desperta, berra no ouvido dele, não vão te ouvir, não. Nós, os espíritos, berramos no ouvido de vocês, vocês não ouvem a gente, vocês fazem tudo errado. Todo mundo dormindo. E querem continuar na Matrix sendo manipulados, porque eles gostam de ser manipulados. Eles gostam. Vou mostrar para vocês como é que eles gostam de ser manipulados. Sabe qual é a maior forma de manipulação mental e emocional que existe no planeta? A mídia e a religião. Ah, o povo daqui adora uma religião. E mídia? Você gosta de ficar colado no repórter ali, bem hipnotizadinho, vendo tudo? As desgraças? Porque é só desgraça. Aí o que acontece? Você entra em quê? Depressão. Depressão. Tristeza. Manipulador de massas. ali, os roteiristas, os repórteres, está todo mundo manipulado pelos negativos, para ficar repetindo. Tu vai no outro repórter, é a mesma notícia do outro. Vai no outro, mesma notícia. Notícia se repete. E depois eles repetem tudo de novo. E você continua lá, trocando de canal, que nem um boçal sendo hipnotizado. Como quando você poderia estar pegando um livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, ou qualquer outro livro psicografado, para a sua evolução espiritual. Mas quer ficar vendo desgraça para entrar em depressão. Sabe qual é a outra forma que os negativos entram na sua casa? Imagina só, você faz oração, você melhora todo o ambiente psíquico da sua casa. Oração, pensamentos elevados. Aí você vai, pega o celular e entra na rede social. Entra no bate-papo, no aplicativo de paquera, chat. Sabe o que acontece quando vocês abrem esses sites? Abre um portal e os negativos tudo entra na tua casa. Aí sabe o que eles fazem? Manipulam seus pensamentos, seus sentimentos e as suas emoções. E vocês nem percebem, vocês acham que é tudo de vocês. Manipula. É claro que se vocês estiverem ligados a Deus, vocês vão detectar logo e, opa, sai. Ele vai desistir e vai embora. Fala, ih, aqui eu não vou conseguir. Então, tu vai entrar na rede social e você vai ser imune quando ele entrar na tua casa. Mas a pergunta que eu faço é, você consegue ser imune a eles? As investidas deles? Conseguem? As transmissões de ideias deles? Transmissões de ideias da mente dele para a sua mente? Consegue discernir? Se você conseguir, pode entrar na rede social à vontade. Entra à vontade. Alguém aqui já ouviu falar em drogas da internet? Drogas virtuais? Drogas. Sabe por quê? Essas redes sociais, sabe quem criou? É por isso que os negativos têm ódio mortal do Pedro, porque nós estamos revelando através dele tudo isso para vocês. Sabe quem fez? Foi desdobrado lá embaixo, os negativos passaram tudo para eles. Ó, vai fazer assim, assim, assim, assim, ele volta para o corpo e volta com aquela ideia. Ih, tive uma ideia de criar uma rede social, vai ser um estouro. Foi criado por eles lá. E aí, na rede social, quando você abre, sabe como é que é a droga? Ela é através do que você vê, imagem e o som que você ouve. Aí aquilo faz você ficar viciado. Fica uma doença crônica de ter que estar ali o tempo todo olhando. Se ficar um pouquinho sem ver, começar a ver um filme, o filme de uma hora e meia, não consegue ver o filme até o final. No meio do filme vai pegar o celular. Não, pera aí. No meio do filme, no cinema, não consegue ver o filme no cinema até o fim, porque tem que pegar o celular e olhar rapidinho. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo lá. Ah, é, vou. Está viciado. Estão fritando a tua mente. Fritando. Para tu não evoluir, para tu esquecer que tu encarnou para evoluir. Para tu ficar distraído. Distraído aqui na Terra. Distraidão com a Matrix. Distraído. Por que que eles querem isso? Porque aí eles fazem isso com toda a população, não é com um, dois ou três, é com todo mundo. Porque aí, se todo mundo não evoluir, não tem mundo regenerado. Continua provas e expiações. Eles continuam aqui. Agora, se o campo energético do planeta todo mudar, se a humanidade começar a vibrar no amor, na intelectualidade, na ciência, na fraternidade, eles vão embora. Eles não querem ir embora, não. Eles querem ficar aqui, manipulando vocês, todos vocês, fazendo de vocês uma pilha. Uma pilhazinha. Fonte de energia para os negativos. Fonte de energia para os negativos. Quando vocês estão desencarnados, tal perispírito, é claro que a leveza é imensa, né? Porque isso aqui é imensamente pesado. Quando você sair, você fala, tirou um piano das costas. Isso é real. principalmente aqueles que evoluírem muito, porque aí o perispírito vai estar mais sutilizado, vai estar mais levezinho, então voa mais ainda nas alturas, né? Dimensões altas. Mas vocês sabiam que esse corpo astral, esse perispírito do humano da Terra, ainda é muito grosseiro? Muito pesado? Tem espíritos encarnados, e o corpo deles de carne é mais leve, mais sutil do que o corpo astral de um espírito desencarnado aqui da Terra. O corpo físico deles é mais sutil, mais leve do que um espírito desencarnado daqui da Terra. E ele lá está encarnado, hein? Imagine o desencarnado. E se ele vive em puro mental soma? Mental soma. O que é mental soma, André? Mental soma, já estou dizendo no nome. O que é psicossoma? O Pedro te emprestou vários livros e você os leu. Você não sabe o que é psicossoma? Isto é primário. É o perispírito. Mental soma é o corpo mental. Toda vez que você pegar um livro espiritual para ler, quando você pegar ele para ler, um livro sério, sabe o que vai acontecer? Vai vir um monte de pensamento da praia, do seu namorado, da namorada, daquela conta que eu tenho que pagar amanhã, daquele passeio que eu vou fazer, daquele negócio que eu programei para a semana que vem. Você vai estar lendo, mas está pensando tudo isso que você vai fazer. Está captando alguma coisa? Sabe quem é que faz isso? Quando você está lendo um livro sério? São eles. Opa, não, esse livro aí... Não. Não vai crescer, não. Pilha. Boçal. Eu quero você boçal. Aí vai lá no teu ouvido, quando tu pega o livro, vai lá. Lembra do passeio? E aquela conta de luz lá? Tem que pagar, vai vencer amanhã. A namorada, liga pra ela. Tá muito bonita, tá chamando atenção, tô andando em cima dela. O namorado tá malhando, hein? Tá ficando bonito, hein? Onde é que será que ele tá? É melhor você ligar pra ele, hein? Ou então, sabe o que eles vão fazer? Você vai estar lendo em casa? Eles vão ligar para o seu marido, para sua mulher. Eles vão ligar, não. Eles vão na mente do seu marido, da sua mulher, e vão mandar ele ligar para você, ou então ir na sua casa e falar: para de ler isso aí, vamos para o cinema, vamos passear. São eles que foram nela. Fala: para de ler. Agora, se o seu marido ou a sua mulher estiver na mesma sintonia com você, aí vai acontecer o que acontece com o Pedro e com a Sabrina. Eles vão sentar na cama, um do lado do outro, a Sabrina aqui e o Pedro aqui, cada um com um livro na mão. Mas aí tem que estar na mesma sintonia. A maioria dos casais estão na mesma sintonia? Não está, não. E em Marte? Aqui do lado, Marte, que já é um mundo regenerado. Os casais lá estão na mesma sintonia? Estão. Eles brigam? Lá tem separação? Muito difícil. E se tiver separação, é tudo no amor, na amizade, sem ressentimentos, um pingo de rancor, não tem nada. Se tiver separação, porque isso lá é raro. Por que que lá não, eles não se desentendem? Por que que lá eles não brigam que nem cão e gato? Por que que lá eles não gritam e não xingam um outro, os casais? Porque eles não são doentes do espírito. Eles são equilibrados. E são evangelizados. Não é evangelizado daqui fanático, não. Não é fanático, não. Fanatismo, não. Evangelizado de forma infantil, não. Que ou fica no céu eterno, cheio de anjinho em volta, ou é inferno eterno. Não é essa evangelização de embriões, não. Não é, não. É evangelizado de verdade. Que tem a consciência total da imortalidade do espírito. Que sabe muito bem aonde está, de onde veio e para onde vai. É. Lá eles não ficam falando em parábola, não. Isso é coisa de recém-nascido. Falar em parábola, coisa de recém-nascido. Imagina a paciência que o representante não teve que ter, hein? Para descer aqui e falar, vamos no maternal, parabolinha. Imagina, que é, tem que amar muito, hein? Tem que amar muito, mas tem que amar muito. E o cara é insistente, hein? O cara é insistente, porque continua aqui tentando. Que cara teimoso. É por isso que ele é quem ele é. O cara é teimoso. Alguém aqui lembra o que aconteceu na Idade Média? Época medieval? Se agora está dominado pelas trevas, imagina na época medieval. Na época medieval, o mundo era totalmente dominado pelas trevas. Totalmente. Não tinha um resquício de luz. Lembra dos espíritos imperfeitos? Era só espíritos imperfeitos que tinha aqui. Dominava a ignorância. Os espíritos imperfeitos, uma das qualidadezinhas deles é a ignorância. Agressividade, violência, egoísmo, arrogância, egocentrismo. Tem um monte aqui que ainda está na era medieval. Tem um monte. Vai lá ver lá. Feiticeiros já estavam aqui com aquela inteligência toda, com aquela tecnologia inteira na cabeça, com aquela ciência toda, tecnologia avançadíssima. Quando aqui ainda tinha Australopithecus, sem tecnologia nenhuma, quando era um mundo verdadeiramente primitivo. O que, que eles fizeram lá na Idade Média, quando o mundo era dominado pelas trevas? Sabe o que eles fizeram? Tem uma tecnologia lá embaixo, nos laboratórios deles. Sabe o que, que eles fazem? Eles roubam o duplo etérico de seres humanos encarnados, roubam o duplo etérico. O dragão número 1 tem esse conhecimento, tá? Só ele tinha. Já foi embora, tá? Não tá mais na Terra, não. Mas não pensem que acabou. Mas quando ele estava aqui, roubava o duplo etérico. E aí, na tecnologia avançadíssima dele, ele fazia toda uma manipulação, né? Aí ele fazia corpos artificiais de seres humanos. Corpos. Corpos. Tá. Ele pegava os seus melhores soldados, os bem inteligentes, estrategistas, políticos, porque lá tem os políticos bem inteligentes, estrategistas, cientistas, para subir aqui e influenciar a humanidade, né? Influenciar, para ocasionar guerra, destruição, é isso. Não é para evoluir, não. Eles deitavam numa poltrona confortável, lá embaixo, tá? Na base, deita. E o seu mental soma se desdobra do psicossoma, ou seja, o corpo mental se desdobra do perispírito e entra nesse pseudo-corpo, nesse corpo artificial feito através de duplo etérico de seres humanos encarnados. E aí eles vão para onde? Sobe aqui para a superfície. E se materializa. Materializa. Aí vai saber aonde? Lá na Idade Média? Vai lá nos reis, nos governantes, e vira amiguinho deles. Claro, os caras vêm com uma inteligência absurda, não tem como não chamar atenção. Porque eles são extremamente inteligentes. É QI de 200 e tanto. É um QI de 200 e... Né? Eles adoram quando a gente fala da inteligência deles. Porque eles são mesmo inteligentes. Eles são inteligentes mesmo. E aí influenciava. Tudo para a guerra. Eram conselheiros, viravam governantes, faziam isso. faziam isso. Desses agêneres, lá no Vaticano, tem umzinho. Na família Rothschild, Rockefeller, tem desses, influenciando. São esses que dominam o mundo, né? São as famílias mais ricas, né? Ou seja, aqui ainda é dominado pelas trevas. Ainda é dominado pelas trevas. É. Lá em cima, olha como é que são as coisas. Aqui, quanto mais poder, né, mais bambambam bam, bam, e massacra os outros, não é? A hierarquia, quanto mais alta, mais... E é uma disputa danada para estar naquele lugar, né? Igualzinho lá embaixo. Tá. Entre os da luz, tem hierarquia também. Nós não temos os anjos, os arcanjos, os querubins, os imortais, os guardiões, né? Tem várias hierarquias. Entre os Exus também tem hierarquia, né? Exu de lei, Exu coroado, Exu pagão, tem hierarquia. Entre os da luz, tem hierarquia. Só que essa hierarquia é vista igual na hierarquia dos das trevas? Na hierarquia dos das trevas, quanto mais poder, trucida os outros. Lá na luz, o mais poderosão trucida os outros menorzinhos? Não. A hierarquia lá em cima serve, sabe só para quê? Só para delimitar a função de cada um. Ó, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo outro. É só para isso. Porque lá na luz, o general, ele abraça o soldadinho e conversa de igual para igual. Os imortais, né? Ramatiz, Bezerra de Menezes, né? Essa galera grandona vai lá no enfermeirozinho da colônia e anda junto com ele, abraça, conversa, como se fosse igual a ele. Se vê como iguais, não tem esse negócio de ah, eu sou o imortal e você é um enfermeirinho de nosso lar. Não, anda junto os dois, conversa. Não tem isso. Sabe o que é que define a grandeza de um espírito lá na luz? Sabe o que faz um espírito ser maior do que o outro? Força moral. A grandeza moral do espírito. Quanto mais moral elevada, quanto mais moral, mais ele é respeitado. E tudo que ele faz para o progresso da humanidade, do planeta ao qual ele está ligado. Quanto mais força moral, mais... Não é perfeito, não. Quanto mais ele luta contra as tendências mais, quanto mais ele se moraliza, mais ele é respeitado. Tem encarnado aqui na Terra que está com uma moral lá em cima, mas nem sabe, acha que está mal, acha que está ruim. Ah, eu tenho tanta coisa para melhorar, está muito ruim. Ah, está horrível. As pessoas estão achando que eu sou evoluidíssimo. Nossa, mas tem tanto erro, tem tanta coisa ruim. Mas nem imagina que lá no plano espiritual está com uma moral elevadíssima, que quando desdobra e vai para lá, é todo mundo... Para o encarnado que está aqui se moralizando. Batendo continência quando desdobra e vai para lá. Só que volta, não lembra, né? Volta pro corpo, não lembra. Por isso que a gente fala para não se cobrar excessivamente. Fazer uma reforma íntima saudável. Porque às vezes você tá bem para caramba e você acha que tá mal. E não tá mal, não. Lembra lá quando o Divaldo Franco tava começando na mediunidade, que ele era novinho, um rapazote? Que tinha uma moça que era analfabeta, que não sabia ler o Livro dos Espíritos, que tinha que ter alguém para ler o Livro dos Espíritos para ela, que quando veio um espírito das trevas incorporou lá na médium, que ela sendo analfabeta e tudo mais, e ela botou a mão e o espírito obedeceu? Era a força moral da mulher. Não importa se é analfabeta, se é ignorante, mas ela era uma mulher reta, correta, a moral lá em cima, era fraterna, humilde, diferente de uns e outros aí, que tem tudo quanto é livro na cabeça, inteligente e tudo mais, e você vê as atitudes deles aí na internet, totalmente antifraterna e anticristã, já sabem do que eu estou falando, né? Acha que a moral desses aí está como? Acha que vai chegar no plano espiritual? Alguém aqui já ouviu falar em ressuscitação? Ressuscitar? Ressuscitar alguém. Vamos supor que a pessoa está no leito, na cama, no hospital. Está lá no hospital. Está quase morto. Quase morto. O cordão de prata que liga o corpo físico ao perispírito já está quase arrebentando. O duplo etérico já está quase sem ectoplasma nenhum, está quase sem energia nenhuma, já está ficando até escuro. Os chakras do duplo etérico já estão se apagando. Está partindo. Só que, de repente, a providência divina decide dar mais uma nova chance. Os médicos só já falam para os familiares, ó, acabou, é só esperar morrer, tá? Não tem, não podemos fazer mais nada, não tem mais remédio, não tem nada, é só esperar morrer. Aí, os da providência divina, lá em cima, falam assim, pô, peraí, vamos dar uma chance para esse fulano aí. O fulano tem 40 anos de idade, vai desencarnar aí com 40. Vamos fazer o seguinte, vamos desdobrar o espírito dele e vamos bater um papo com ele. Vamos bater um papinho com ele. Eu estou falando isso, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Já vou chegar lá, hein? Prestem atenção. Já vou chegar lá, porque interessa a vocês. Porque isso vai continuar sendo feito. Vai continuar sendo feito. Isso aqui está sendo falado para vocês mudarem para melhor antes que isso aconteça, para não chegar nesse ponto. Vocês vão entender o que eu estou falando. Aí, vamos desdobrar o fulano que está quase morrendo, os da luz. Desdobra ele e fala assim, fulano, olha só. O que está acontecendo aí é porque você não melhorou o que tinha que melhorar. Então, você pegou esse vírus, pegou essa bactéria aí, tá, e você está quase desencarnando. Tá? Você não melhorou. Está sendo trazido de volta e nós vamos te mandar para outro planeta. Você não tem mais chance de encarnar aqui na Terra, não. Tem outros que falam assim, não, você pode encarnar na Terra, tem mais uma chancezinha, mas vai desencarnar e vai ter que vir para uma outra encarnação. Tem outros que vão para outro planeta. Desdobra e fala, a situação tua é essa aí. Então, seguinte, isso não está sendo feito com todos, tá? É com um ou outro que Deus vê que dá para mudar. Tá. Aí? E aí? O que, que você vai querer? Você quer que a gente desencarne você e mande para outro planeta? Ou então para outra encarnação, a última chance na Terra? Ou você quer voltar para o teu corpo? A gente devolve tua vida. Você quer voltar e tentar nessa encarnação? Aí o fulaninho fala, não, eu quero voltar. Ó, você tem 40 anos. Se você voltar e fizer tudo direitinho, vai até os 85. Você tem 45 anos para ajustar as coisas. 45 para ajustar tudo. Aí fala, não, eu quero voltar. Tá bom, então vamos começar o procedimento. Vai lá no hospital, aí os médicos siderais, os fantasmas, os desencarnados, começa a montar, botar um monte de aparelhagem lá, aparelhagem em volta da cama. Os médicos encarnados não estão vendo nada, nada. O máximo que eles sentem é um arrepiozinho, se sentem bem, uma energia boa, porque esses médicos são todos da luz, né? E sente uma coisa boa no quarto. Ah, aqui está tão bom de ficar, nossa. É o máximo que os médicos vão sentir é isso, os enfermeiros encarnados. Aí os desencarnados começam a montar um monte de aparelhagem. Lá. Vamos ressuscitar esse cara porque ele aceitou melhorar. Vamos ressuscitá-lo. O que, que eles fazem? Desdobram uns dois ou três médiuns encarnados. Desdobra, leva lá no hospital. Se esses dois ou três médiuns estão encarnados, eles têm o quê? Duplo etérico, energia vital. Então desdobra esses dois, três médiuns encarnados e leva lá para o hospital desdobrado. Aí liga, através de fios tenuíssimos, fios fininhos, tipo fio de cabelo, do duplo etérico dos três médios encarnados, que está supimpa, que está cheio de energia, no duplo etérico do cara que está morrendo, que está sem energia nenhuma. E se faz uma transfusão fluídica. E aí a energia vital desses encarnados em desdobramento vai passando para o cara que está debilitado. E aí o duplo etérico dele vai criando vida de novo, tá entrando ectoplasma. Os chakras começam a brilhar, o duplo etérico começa a ficar aceso de novo. Está reavivando o cara. Vocês sabem que o ectoplasma é o responsável pela sua imunidade, o funcionamento do seu corpo, dos órgãos do seu corpo. Está energizando o cara. Transfusão fluídica. Tá. Terminou? O chakra do cara já está todo restabelecido? Aí vem um médico sideral, um médico desencarnado. Sabe o que, que ele faz? Uma super incorporação. Super incorporação. O que, que é uma super incorporação? Ele vai incorporar totalmente no corpo físico do cara que está morrendo. Ele vai incorporar totalmente. Ele vai se ligar a cada célula, a cada molécula, a cada átomo do corpo físico dele. E aí, ele vai falar como se o corpo fosse dele. Ele vê pelos olhos do corpo do cara que está morrendo, ele fala pela boca do corpo do cara que está morrendo. É como se o corpo físico fosse dele. Claro que ele tem que separar, tirar o espírito dele primeiro de perto, né? Tira o espírito, tá só o corpo ali. O espírito está desdobrado do cara, do dono do corpo. Aí o médico faz uma super incorporação e puxa para todo o perispírito dele todo o organismo, micro-organismo virulento. Todos os vírus que estão ali naquele corpo físico e deixa ele doente, puxa tudo. Ele puxa tudo para o perispírito dele, o médico desencarnado. Puxa tudo. Aí ele sai do corpo do cara, já tirou o vírus. O corpo do cara está limpo. Tudo nele. Aí ele vai embora e descarrega tudo no mar, descarrega tudo na natureza. Ninguém vai pegar o vírus, não. Vai sair tudo morto. Descarrega e vai lá para cima para se restabelecer. Ressuscitamos o cara. Ressuscitamos o cara. Aí vem outros espíritos e entra nele, ajusta o corpo mental, ajusta as emoções, ajusta tudo. Deixa o corpo físico prontinho. É um trabalho danado, né? Aí imagina, hein, se o cara volta e não melhora. Continua fazendo tudo errado. Né? Esse trabalho todo pra... Né? E vou dizer que tem uns aí que estão fazendo tudo de novo. Vai ser recolhido de novo. Vai continuar vindo vírus aí. Vai pegar de novo o Covid. Entenderam de quem eu estou falando? Mas estamos falando dessas pessoas. De algumas, não todos. Algumas pessoas que pegaram Covid. Que ficaram nessa situação, com o pé na cova. Nós fizemos esse procedimento para a pessoa voltar e fazer tudo diferente. Entenderam agora por que eu falei disso? Vou repetir. Teve gente que pegou Covid, que ficou nessa situação, entre a vida e a morte. Nós fizemos todo esse procedimento. Desdobramos a pessoa, conversamos com ela, e aí, vai mudar, vai melhorar? Não, eu vou. Tá, e fez todo o procedimento. Né? Desdobrou o médium, passou ectoplasma, tirou todo o vírus dele, limpou ele todo. Aí voltou à vida. Aí no início, quando voltou à vida, aí sai do hospital assim, ó, agora é vida nova. Aí sai de máscara, aí todo mundo fazendo, enfermeiro fazendo fila. Vida nova, agora eu vou mudar, vou ser diferente, agora vai ser tudo diferente. E de novo, os enfermeiros, médico, Passa um mês, dois meses que se curou, volta tudo que era antes. Tudo. Volta tudo que era antes. O que vai acontecer com esses? Tá achando que acabou os viruzinhos? Tá achando? É apocalipse. É transição planetária. vai pegar de novo. Ou então vai acontecer alguma outra coisa. Vai acontecer um acidente de carro, vai acontecer um mal súbito, vai infartar de repente, vai pegar um câncer. Ou pega o vírus de novo. Só que quando pegar de novo, a gente não vai chegar lá e desdobrar você para falar mais uma chance. Não. Vai embora. Vai embora. Porque isso é uma misericórdia de Deus. Porque os erros ali estão sendo cometidos já em várias outras encarnações. E a gente está continuando a fazer esse procedimento. Então, não vamos deixar chegar nesse ponto, não. Melhor agora. Porque pode ser que os grandões lá em cima decidam não desdobrar você para bater um papinho para trazer você de volta. Pode ser que eles decidam, não, não vai desdobrar ele, não. Vamos tirar logo. Vamos tirar logo. Vamos tirar da Matrix. Vai, despluga ele da Matrix. Vamos para outro planeta. Ou então ele vai reencarnar na Terra, mas em condições precárias. Bem difícil. Uma encarnação bem difícil mesmo. Bem difícil. Quem está aqui? Sabe quem é que está aqui? Você está sentindo, né? Sabe quem é que é que você está sentindo, médium? São esses que desencarnaram de Covid, que tiveram uma chance, que a gente deu chance, né? Que a gente fez todo esse procedimento e repetiram tudo de novo e já desencarnaram. Aí você está sentindo, eles estão aqui para ouvir essa palestra. Está todo mundo aqui ouvindo a palestra. Está sentindo falta de ar, médium? Não? É. Eles estão aqui, ouvindo essa palestra. Está todo mundo chorando. Está todo mundo chorando aqui, os invisíveis. Só que não chora, não. Porque isso aí já está sendo repetido, ó, você sabe. Um monte de encarnação. Foi uma misericórdia mesmo, uma paciência, né, do representante. Né, 2000 anos de paciência. 2000 não, né? Desde que a humanidade, desde que adquiriu a luz da razão aqui na Terra. Tira lá os dinossauros, tira tudo isso. Quando o humano surgiu na Terra, o representante já estava lá. O representante que criou o planeta foi o representante, Jesus Cristo, Sananda. Foi ele que criou o planetinha, junto com algumas umas outras consciências cósmicas. Só que ele é paciente, ele é um com Deus, aí ele pensa igual a Deus, ele não tem pressa, é igual a Deus. Isso aí, esses engenheiros cósmicos, esses consciências, hiperconsciências, calminho, enquanto está todo mundo aqui desesperado, chorando, ele vai lá, não, vem cá, vem para esse planeta aqui, você vai ficar só 50 mil anos só reencarnando, sendo comido por feras, depois volta, aí ele desespera aqui. Mas o representante faz tudo calmo. Sabe por quê? Porque 50 mil anos para o representante, nada. É 5 segundos. Ele pensa igual Deus. 50 mil anos para ele é 5 minutinhos, 5 segundos. As pessoas estão desesperadas à toa. São só 5 segundos. Só 5 segundos. É, pensa a nível de eternidade. Se tivesse ligado com Deus, iria pensar a nível de eternidade. Vê se o Pedro tem pressa. Ele sabe que não vai dar para fazer tudo nessa encarnação, que ele vai ter que voltar, que outros vão ter que continuar o trabalho dele. Porque é lento, é devagar. Ainda mais que a humanidade daqui que gosta de andar devagarzinho. Gosta. Que aqui já era para estar regenerado já, tá? Aqui, se a humanidade, se essa humanidade quisesse, todo mundo desse as mãos, falasse, todos os presidentes, os governantes do mundo inteiro dessem as mãos e falassem, nós vamos seguir o evangelho do Cristo, à risca, como tem que ser. Ah. Fraternidade na hora, mundo regenerado, na hora. Ah, mas isso é sonho, né? É sonho. Espíritos imperfeitos dominam o ego, egoísmo. Quando o ego sair e pensar no próximo, aí vai viver o evangelho do Cristo, mundo regenerado. Aí o que vai acontecer? As navezinhas etéricas que estão aqui vão se mostrar, se materializa mesmo. Materializa. Aí vem a luz, desce. Aí desce o ETzinho, desce o baixinho, carequinha, magrelinho. Assim. Fala robotizado. Ô, oh, manda terra, saudações. Vem o altão, magrelo, andando, deslizando. É assim que eles andam. Fala mansinho, te dá a mão. Porque o corpo físico deles é frágil. É um bracinho assim, ó, fininho. Vai vir pra cá, pros macacões, pra tomar porrada, tomar soco? Tá louco, eles não querem ter fratura. Eles são magrelinhos. O corpo deles é sensível. Bracinho fininho, fininho, magrinho. Aqui, ó, o tronco é assim, ó. Se ele tomar um murro do Pedro aqui, ó, tomar um murro desse braço aqui, quebra ele todo. Ele não quer isso. O extraterrestrezinho não quer tomar tiro. O extraterrestrezinho não quer ver ninguém se jogando da janela do prédio, porque os ETs vieram para dominar o mundo, vai todo mundo se jogar do prédio, outros vão ajoelhar no chão, venerando. Eles não querem ser venerados como deuses. É, porque em mundos primitivos, a tendência é essa. Vem alguém superior, ajoelha todo mundo no chão, coisa de mundo primitivo. Outros se matam, aí vai ter uns... Cadê a Bíblia? Me dá aqui a Bíblia. Capeta, é demônio, eu te repreendo em nome de Jesus, capeta, demônio. Mas esse planeta é muito avançado, hein? Que planeta evoluído. Que civilização avançada. A gente vê uma cena dessa, a gente que está aqui, imagina o Akhenaton. Há 3 mil anos atrás, ele já tinha a visão que o Pedro tem hoje. Há 3 mil atrás, hein? Imagina ele, depois de 3 mil anos, pouca coisa mudar e continuando a mesma coisa. Imagina ele, a gente vendo isso daqui, vendo um irmão, né, que a gente ama, pegando a Bíblia, olhando para o ET e tentando exorcizar o ET, que é coisa do capeta, do demônio. Porque na cabeça dele, o Eterno criou no universo inteiro infinito vida inteligente só na terrinha de 13 mil quilômetros de diâmetro. A mão na cintura é dele. Porque ele fica indignado também. E ele fica mais indignado ainda porque ele sabe que esse vídeo só vai ter 10 mil, 15 mil, 20 mil visualizações, porque ele queria que o mundo inteiro visse isso e que os outros países dessem um jeito de traduzir isso. E com tudo isso, eles são também o quê? Eles são os detentores de toda a verdade. É o ponto de vista deles. E não tem quem tire isso da cabeça deles. Porque isso aqui, ó, isso aqui com eles é interpretado ao pé da letra. Ao pé da letra. Aqui fala dos dragões, fala dos Anunnakis, fala de extraterrestre. Mas pergunta se eles entenderam o que está escrito aqui. Não entenderam, não. Aqui fala, porque a linguagem que é falada aqui é de acordo com a época. A carruagem de fogo, não tem a carruagem de fogo? Pegou quem? Elias? É uma nave. Só que a humanidade naquela época não tinha tecnologia e ciência nenhuma. Era cajado na mão, tudo sujo, no meio do deserto. Mal falavam. Vê uma nave toda iluminada, carruagem de fogo. Vai falar o quê? Eles vão falar nave? Eles não sabem nem a existência dessa palavra. Vai falar nave? Aí vem o representante há 2 mil anos atrás. Mestre, nos fale mais do reino dos céus. Que o reino dos céus, o reino de Deus, né, tudo, é o universo. Né? Ele tem que falar reino do céu para os bebês. Fala mais. Não, vocês não entendem nem as coisas daqui, eu vou falar de lá. Vocês mesmo vão querer me trucidar. Tu imagina Tu imagina esse espírito dentro de um corpo desse, caminhando aqui no meio de um monte de Neandertal. Um espírito que é puro amor, pura fraternidade. Até a gente não consegue entender. A gente não consegue. O cara que criou o planeta, um cara que já cria espíritos, ele cria espírito, vida. Viaja o universo inteiro com a mente, conhece multiversos, outras dimensões, faz tudo sozinho. Precisa de nave, de ninguém para carregar ele, não, ele faz tudo sozinho. Imagina um espírito desse encarnar aqui, nesse corpo. E os que caminhavam com ele, que aceitavam, não entendiam nada do que ele estava falando. Não entendiam. Entra nas igrejas, não entendem. Entra no centro espírita, não entendem o que ele disse. Não entendem, não. Senão não teria essa confusão toda. Vê se em Marte tem confusão. Eles entendem o que o representante disse. Todo mundo se entende. Não tem ponto de vista de um, ponto de vista de outro. Não, todo mundo se entende. Aí tu imagina ele preso num corpo, porque está preso nesse corpo, está sujeito a todas as leis da física desta dimensão. Se pisar num alfinete, vai doer o pé. Ai, pisei no alfinete. Se pegar um foguinho e queimar a pele dele, ai, queimou. Ele está preso nesse corpo aqui, ele vai sentir tudo. E aí ele, com aquela mediunidade absurda, já sabia tudo o que ia acontecer. E aí falou com o próprio Deus: por favor, se for da tua vontade aí, me livra desse problema. Aí o Deus responde na hora: olha, filho, você vai ter que passar por esse problema, porque se você não passar por esse problema, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Satya Sai Baba. Ninguém vai ligar para ele. Então tu tem que ser torturado, humilhado, cuspido em cima de você, e para você poder ser lembrado, porque eles só lembram assim, quando a pessoa é humilhada, rechaçada. Por isso que a gente está fazendo de tudo para o Pedro ser o mais humilhado possível. A gente está fazendo de tudo para o Pedro ser bem humilhado. Bem. E está dando certo. A gente foi lá, pegou o ET dos outros, botou nele. Pegou o Espírito dos outros, botou nele. Pegou o Exu Ventania do outro e botou nele. E aí todo mundo mostrou quem é e que faz jus a estar neste planeta. Está no planeta certo. Planetinha, certo. Porque o sofrimento não é só para o representante, não. Vocês acham que ele não sofre? Vocês acham que ele não sofre? Você está acordada ou está desdobrada? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Quando o espírito do Pedro começa a ficar meio inquieto. Essa inquietação é uma vontade muito grande de sair do corpo e voar pelo universo afora, né? Se libertar. Ele faz o quê? Ele liga para você e fala: pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu tenho que me segurar nesse corpo aqui. Segura, segura, segura, segura. É, o Pedro passa por isso. E olha que ele não é igual a mesma evolução do representante, não, hein? São 8 bilhões de anos de diferença entre ele e o representante. Ele é uma criancinha do lado do representante. Ele tem 5 bi e o representante tem 13. Quase o triplo da idade dele. E isso é muita diferença de idade, hein? Não é pouco, não, hein? São bilhões, não é milhões, não, é bi. E já é difícil para ele. Imagina para o representante. Imagina para ele, o cara suava sangue. Porque se ele se desconcentrasse um pouquinho, se ele se elevasse demais, se ele expandisse muito a energia dele, que ele tinha que ficar segurando a energia, se ele expandisse muito a energia dele, sabe o que ia acontecer? O corpo ia fazer isso aqui, ó, puf, ia explodir. E ele ia sair voando pelo universo. Onde o espírito dele passa, sabe o que acontece? Toca música no universo, música celestial, música. Tem espírito que chora, cai no berreiro, não aguenta nem chegar perto dele. Ele tem que diminuir a energia. Do lado de alguns espíritos lá, ele tem que diminuir a energia. Você não consegue ficar do lado dele, não. Não consegue ficar do lado dele, não. Se ele descer aqui e expandir toda a energia dele, ele incinera a humanidade inteira. Incinera todos vocês com a energia dele. Vocês não aguentam o amor dele, não. Imagine de Deus. Desculpa. Imagine de Deus. Por isso que quando desdobraram Pedro e corpo mental, que estava o representante e estava uma figura que representava Deus, que se materializou, mas era o próprio Deus. É uma forma que ele se materializou ali, né? Que estava o representante e Deus. O Pedro de longe, ó. Representante e Deus aqui e o Pedro aqui, ó. E o representante e Deus falava assim, ó, só até aqui, hein? Não pode chegar mais perto, não. E Pedro ficou dali recebendo a orientação, a distância. Estava vendo os dois, mas a distância. Se chega perto, dizima. Mas é claro, Deus tem alguma técnica para segurar a energia dele para ficar face a face? Tem. Mas por que, que ele fez isso? Para mostrar o tamanho do poder dele. Porque Jesus Cristo caminha do lado dele, fala com ele. Teve uma vez que estava aqui, estava sendo preparado. Esse salão aqui estava sendo preparado para receber as pessoas. Lembra disso? Esse salão estava sendo preparado. Lembra que o Pedro viu sentado na cadeirinha? Numa cadeirinha dessa? Que ele viu o representante sentado? O representante estava sentado, sorrindo para o Pedro. Satisfeito, muito feliz com a escolha do Pedro. Porque ele tem um livre-arbítrio, ele poderia dizer não. Ele podia dizer não. O representante todo feliz. O Pedro viu o representante sentado na cadeirinha. Ele viu o representante sentado. Cadeirinha, sorrindo para ele. Porque o Pedro não sabe o que vai acontecer aqui no futuro. Ela não sabe, vocês não sabem. Mas o representante sabe. Porque eu vou falar, para o representante estar aqui, alguma coisa tem. Para o representante estar aqui, olha, alguma coisa tem. E o representante está vindo para dar um ensinamento. Porque tem coisas que a gente fala aqui, repetido, né, de certas pessoas, né, que tiveram certas atitudes. Tem gente que fala, ah, mas está chato. Olha, vocês não sabem quais são os planos do representante. É de propósito. A gente traz um assunto diferente, trouxemos um assunto, mas se percebe que sempre a gente toca no assunto rapidinho? É de propósito. Porque o ensinamento está vindo. Ele está vindo. Está vindo. E não é só para determinadas pessoas, é para aqueles que estão na mesma sintonia também. Seguidores. Tiveram atitudes também antifraternas e anticristãs. É muita gente, não é um, dois ou três, não. Porque o momento é de mudança, é de transição planetária. É a última chance de muitos desses. E isso que está sendo feito aqui, para dar ensinamento, não é para envergonhar eles, não. É misericórdia, é para o próprio bem deles. É para o bem deles. Para mudar. Para mudar na dor. Na dor. Mas vai mudar. Vai ter a chance de mudar, né? Vai ter a chance. Aí a gente vai ver se o orgulho vai ser muito grande ainda, né? Se a arrogância, o orgulho vai ser muito grande, porque é difícil, né? É difícil baixar a cabeça para pedir desculpa, né? Nem empurrando vai. Nem, é difícil. Não vai, não vai. Não, não, não. Orgulho! Né? É assim. Entendeu? Então, essa situação da superincorporação para tirar os vírus todos, nós fizemos com um monte aí. Estão aqui, invisíveis. Vai ter resgate deles aqui hoje. Estão aqui. E a gente vai continuar fazendo isso, hein? Com alguns aí, hein? Não são todos, não, hein? Tem gente que vai ficar ruim e vai melhorar, mas não é esses, não. Tem gente que realmente vai ficar ruim e vai melhorar por si só. Então, não vem achar que se você ficou mal e melhorou, que aconteceu isso. Não é, não. Isso aí é com alguns, é um ou outro. Tá? Então, é melhor melhorar antes. Porque essa situação depende da sua vibração também. Às vezes, não. Tem gente que está programado mesmo para ir embora disso aí. Está programado mesmo. Já foi acordado no plano espiritual. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, porque no decorrer do tempo as coisas vão se intensificar. Vai se intensificar. Eu estou avisando agora, hein? Daqui a 10 anos, 20 anos, vê esse vídeo. As coisas vão se intensificando. Vocês estão só no princípio das dores. É o princípio das dores, dores do parto. Quando a criança começar a fazer 9 meses... começar a querer se debater dentro do ventre da mãe, para descer, para nascer, a coisa vai ficar feia, hein? Vai ter gente, que tem gente que está aqui que não vai estar aqui para ver. Tem gente que está aqui que não vai ver. Mas tem gente aqui que vai ver, hein? Tem gente aqui que vai ver. É princípio das dores. O negócio não é brincadeira. Qualquer 30 anos que você ainda tem de encarnação, qualquer quarentinha que você ainda tem, pega a Bíblia, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, mas come ele. Muda o máximo que você puder, hein? Porque ninguém merece, hein? Ninguém merece ser Australopithecus de novo, hein? Imagina, hein? Australopitequinho de novo, hein? Já pensou? Ser um chimpanzézinho de novo? Depois de conhecer ar-condicionado, ventilador, lasanha, pizza, bobó de camarão, risoto de camarão, estrogonofe, Coca-Cola com gelo, geladinho, suquinho de laranja, suquinho de uva, roupinha da boa, carro, moto, iate, lancha. Não vai ter nada disso, não, hein? Não tem, não, hein? É pegar chuva, ficar embaixo de árvore, ser comido por fera, é um monte de mosquito em cima e ficar toda hora fazendo cocô no chão, xixi no chão, tomando pancada dos outros mais fortões, porque no reino animal a lei do mais forte é a que manda, né? É. É isso aí. Por isso a preocupação, ó. O rapaz aqui, ó, não quer ser famoso, não. Tu acha que ele queria isso? Ele não gosta de se expor, não. Ele gosta de ficar quietinho, escondido. Mas está fazendo isso aqui para o bem de vocês. Para o bem da humanidade, para ver se muda. Ele mesmo está na luta, ele mesmo está na luta para mudar. Porque não é perfeito, não. Está lutando contra. Porque o diabo está todo ao redor dele. O diabo pula em cima. E é fácil, fácil, fácil. Fácil só fazer assim, ó. Imagina, se você tem o poder de fazer assim e vir, só que você não pode fazer. Imagina. Você tem uma boa aparência, você tem magnetismo, um magnetismo poderoso, absurdo, praticamente hipnotizante. Você tem uma lábia e tanto, tempo, dinheiro no bolso, e você tem que dizer não. Você tem que dizer sim para isso tudo, mas para ser usado de outra forma, como está sendo usado aqui. Vai lá no posto 2 da Barra e pergunta para os saradões lá, para os playboys, se eles conseguem. Pergunta para eles se eles conseguem. Abandonar o meu harém? A rede social tá bombando de paquera. Cada dia é uma diferente. Eu tenho uma BMW. Tem um moto. Sabe quem é que vai dar continuidade ao trabalho do... É essa aqui, ó. É essa aqui. É essa que vai dar continuidade. Já trazemos. Já trazemos. É. Será que também quando a gente revelar quem é, vai chamar de charlatã? Mistificadora? Vão cair com tudo em cima dela também? Olha que tem gente que está encarnada aqui, que quando essa aqui tinha outra vida lá atrás, é vista como uma deusa. Já dei uma dica, hein? Em outra encarnação, essa pequenininha aqui, quando esteve aqui na Terra, tem gente aqui que venera como uma deusa. Será que esses que veneram ela, lá de outra encarnação como uma deusa, quando ela crescer e a gente revelar quem ela é, vai trucidá-la? Ué, mas não venera ela como uma deusa lá em outra encarnação, quando ela foi fulana? Vai atacar ela agora? Mas você não gosta dela? Olha como é que vocês são. Como é que a humanidade é. Tá vendo como vocês queimam a língua? Venera a fulana está desencarnada. Ela reencarna e vem com uma missão. A gente não vai falar quem ela é, não. Senão perde a graça, né? Senão eles não vão fazer, senão eles não vão mostrar quem são, né? Eles têm que mostrar quem eles são. Aí venera a fulana. Aí a fulana faz um trabalho lindo aqui na Terra. Famosa, famosíssima, tá? Aí desencarna. Voltou nessa. Cresce. A gente vai revelar quem é, mas sem dizer a outra encarnação. Vai revelar quem é o espírito. Vão fazer o quê? Esse aqui, quando foi Sansão, adoravam ele. Sansão! Ei, Sansão! Adoravam ele. Adoravam. E inveja, né? Uma inveja, porque era bonitão, forte. Não, não tinha um que se metia, né? Porque era uma força, aquilo ali existiu mesmo. Era uma força absurda. Ninguém se metia besta com ele. Por isso que falava, vamos descobrir essa fraqueza aí. Ué, aí foi lá outra capeta, a Dalila, que está incorporada, que está encarnada hoje, que se ele for também, vai levar a perdição, vai trair ele de novo. Aí foi lá, fala, descobre a fraqueza dele. Ô Sansão, aí carinhosa, linda, né? Bonita. Ô Sansão, aí faz carinho. E o bobão, né? O Sansão, a fraqueza do Sansão era mulher também, né? Boboca, né? Não podia ver um par de seio bonito, um rostinho de boneca, né? Novinha, que era assim. Carinho. Mas ela gostava dele. Ela gostava dele. É que ela não imaginava que fossem fazer o que fizeram com ele. Ela fez também meio que na inocência, caiu também na armadilha, porque ela gostava dele. Ai, Sansão, fala aí, qual é a sua fraqueza? Aí o bobão vai e fala. É, você não vai falar pra ninguém, hein? A minha força tá aqui, ó. Nesse cabelão aqui que eu tenho, não pode cortar. Se cortar, aí dorme. Aí vai lá, pac. Cuidado, hein, Sansão, ela quer cortar teu cabelo de novo, hein? Quer cortar teu cabelo de novo. Aí todo mundo amava Sansão. Adorava Sansão. E muitos desses que estavam encarnados naquela época que amavam Sansão, hoje xinga Sansão de charlatão. É assim que funciona o universo. Por que que faz isso? Porque não entende como funciona o universo. Não entende como funciona o universo. E tudo igual. Tudo como antes. Há 2.000 anos atrás, há 1.000, há 3.000, tudo se repetindo, repetindo, repetindo, repetindo. Só que agora acabou a repetição. Acabou a brincadeira do repetir. Agora quem repetir vai ser Australopithecus de novo. Então é isso. Nós vamos finalizar porque nós temos um trabalho a fazer. Hoje tem atendimento. Deus abençoe vocês, meus irmãos.